Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here, we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Como criar figurações e habitar uma pesquisa STS feminista? Um manual faça você mesmo. Já há algum tempo, eu e minhas colegas do Labirinto, Laboratório de Estudos Socioantropológicos sobre Tecnologia da Vida na Universidade Estadual de Campinas, Brasil, estamos discutindo e praticando modos feministas de fazer pesquisa acadêmica. Para nós, vai muito além de priorizar leituras feministas. Isso é importante, mas tentamos construir práticas que se articulem com o que politicamente acreditamos e o que desejamos para a universidade e para o mundo. Um ponto importante é criar um ambiente de trabalho acolhedor, baseado em interações pessoais cuidadosas, evitando ao máximo reproduzir modos de trabalhos classistas, racistas e misóginos, tão comuns à estrutura de poder acadêmica. Outro ponto é pensar como podemos experimentar propostas metodológicas que propiciem aberturas à diferença. A figuração, presente principalmente nas propostas de Dona Harvey, tem sido uma dessas experimentações. Esse é o manual Faça Você Mesmo, de como criar figurações e habitar uma pesquisa STS feminista. Ele é o resultado dessas discussões no Labirinto e também da minha tese de doutorado. Colagem feita à mão, com recortes de antigas enciclopédias científicas. Cena psicodélica e visceral, feita a partir de ilustrações de partes de corpo humano. Créditos Clarissa Hesch. Figurações. De onde vem? Figuração é um procedimento metodológico que consiste em criar figuras ou tropos. Tropos são figuras de linguagem, como, por exemplo, alegoria, hipérbole, a metonímia, a metáfora. Assim como Dona Harvey, muitas teóricas feministas que desenvolveram críticas sobre a ciência e tecnologia nas décadas do final do século XX apontaram que a criação de tropos, em especial de metáforas, compõe uma parte importante do próprio fazer científico. Isso é um ponto de observação privilegiado para compreender as consequências éticas das elucubrações teóricas e experimentais da ciência. Por exemplo, ao utilizar metáforas que remetem à dominação e à violência para descrever os objetivos de uma pesquisa, como explorar, desvelar, descobrir, a imagem que se constrói da natureza é como algo passível de ser tratado de tal forma. A proposta metodológica da figuração, como descrita por Harvey, nos localiza novamente no centro de um procedimento básico da tecnociência, nos fazendo mais uma vez ficar com o problema. Além disso, Harvey aponta as origens do seu interesse por figuração na influência da herança católica em seu pensamento. Nas semióticas do realismo cristão ocidental, a figura de Cristo incorpora tanto as profecias passadas quanto as esperanças apocalípticas futuras. A proposta de Harvey é a utilização da figuração com o objetivo de, a partir do que existe, se engajar em um processo criativo de subversão dessa lógica temporal. Com as figurações, exercitamos uma dimensão especulativa em nossas pesquisas, na esperança de produzir pensamentos, práticas e mundos diferentes. Figurações. O que são? O que figura é o que incorpora, o que traz corpo, materialidade e situacionalidade. As figurações são entidades que conectam diferentes dimensões do conhecimento, por exemplo, as dimensões da imaginação e do material. Figurações são imagens performativas que podem ser habitadas. Desse modo, as figurações também são, dois pontos, uma mundificação obrigatória. Se você habita, você não tem como não entender. Um mapa de mundos que podemos contestar. Habitamos e somos habitados por figuras que mapeiam universos de conhecimento, prática e poder. Lugares para onde você viaja. Você chega em algum lugar que não tinha ido antes. Um tempo e espaço específico. Minhas figuras ciborgues habitam um regime mutante de tempo e espaço que eu chamo de tecnobiopoder. Figurações. O que não são. As metáforas, os tropos, as práticas de figuração e narração são muito mais do que decoração literária. Por isso, ao confeccionar figurações, precisamos ficar atentos também ao que elas não são. Dois pontos. Literais e autoidênticas. as figuras não precisam ser representacionais miméticas, mas devem ser trópicas. Inocentes, sempre positivas ou negativas. Não é apenas sobre escolher uma entidade no mundo, algum tipo de objeto acadêmico interessante. Há uma catexia que precisa ser entendida. Figurações, o que fazem fazer. Como ferramentas metodológicas para pesquisa, as figurações produzem enraizamentos e conexões entre as pessoas e as histórias que estão sendo contadas, permitindo que possamos habitar histórias que, de outro modo, poderíamos facilmente apenas condenar e celebrar. O trabalho para confeccionar figurações é um trabalho de abertura, de possibilidade, para as histórias sem um final determinado. Desse modo, as figurações fazem fazer. Dois pontos. Gaguejar, tropeçar, desagregar. E é por isso que eles são criativos. É por essa razão que você chega em algum lugar onde não tinha ido antes, porque algo não funcionou. Deslocamentos rumo a incertezas. Figurações devem envolver pelo menos algum tipo de deslocamento que possa perturbar identificações e certezas. Afastamento das histórias de apocalipse ou de salvação. Ler esses mapas com letramentos mistos e diferenciais, e sem a totalidade, as apropriações, os desastres apocalípticos, as resoluções cômicas e as histórias de salvação do realismo cristão secular. Aglutinações, configurações e reconfigurações materializadas. Por exemplo, essa família ou parentesco de entidades, chip, gene, feto, bomba, etc., é uma lista indefinida, trata de localização e especificidade histórica e trata de uma espécie de aglutinamento, assemblagem, de uma espécie de conexão entre a figura e o sujeito. Conhecendo algumas figurações. Ciborgue. Ciborgue é a figuração que povoou o clássico Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista, no final do século XX, de Donna Haraway. Nascida de uma teoria socialista feminista pós-moderna e não naturalista, Ciborgue também tem em sua genealogia, a tradição utópica de imaginar um mundo sem gênero, sem gênesis e sem fim. Ser híbrido por excelência, Ciborgue habita a dissolução das fronteiras entre ser humano e máquina, humano e animal, natureza e cultura, mantendo-se longe da tecnofobia, o pessimismo puro, e da tecnofilia e otimismo puro. Haraway se alia com o ciborgue para traçar possibilidades de escapar do essencialismo de identidades fixas e fixadas. A existência de ciborgue como ficção e experiência vivida muda o que conta como experiência das mulheres, ao afirmar que identidades são contraditórias, parciais e estratégicas. Polegarzinha. A polegarzinha tem a cabeça entre os dedos. É com ela que damos as mãos para caminhar por entre a pesquisa de Gabriela Paleta e enfrentar o viscoso mundo dos menstrual apps, os aplicativos celular para monitoramento e controle do ciclo menstrual. Em sua dissertação, Paleta confeccionou a figuração polegarzinha como metodologia de pesquisa para se aproximar e analisar alguns menstrual apps gratuitos populares, a fim de investigar como a tecnologia se incorpora e se faz corpo, experimentando com a ajuda da polegarzinha como ciclo menstrual e menstruação estão sendo produzidos e performados nessas plataformas. Polegarzinha não tem os dedões entorpecidos. Essa figuração de uma jovem estudante tem polegares ágeis e precisos. Novas contrapartidas no mundo chegam até ela. A modificação que Polegarzinha nos convida a fazer é a partir da possibilidade de uma espécie de resistência contemporânea ao amortecimento que o digital tem cada vez mais nos apresentado como prática de vida. A mancha. Peço licença para contar um pouco da minha experiência com figurações durante a pesquisa que realizei no doutorado. Fiz uma etnografia junto com antropólogas, pesquisando a experiência de menstruação durante o trabalho de campo que elas vivenciaram, em especial quando estavam em territórios indígenas. Como você pode imaginar, essas experiências foram sistematicamente suprimidas do conhecimento acadêmico que essas antropólogas produziram, mesmo quando foram boas entradas de campo. Isso porque a menstruação é muitas vezes associada a um corpo menos produtivo, e isso não é diferente no trabalho acadêmico. Para conseguir caminhar junto com esse tema tão sensível, eu confeccionei a figuração mancha. Nas entrevistas com as antropólogas, a memória da mancha de sangue menstrual sempre aparecia. Quem habita mancha sabe do que eu estou falando. E essa comunicação sensível e potente foi importante para que eu conseguisse transitar com segurança pelas complexidades da menstruação, criando um álbum de figurinha da parentada. Algumas perguntas para começar. Quando utilizadas como estratégias metodológicas para provocar pensamentos e práticas críticas, as figurações geram uma abertura de horizontes experienciadas na carne. Para Brai Doty, as figurações compõem um projeto de criatividade com o objetivo de estimular uma mudança qualitativa nas consciências ao serem veículos para o vislumbre de outros modos de pertencimento. As figurações e suas aglutinações e reconfigurações trabalham desde dentro das histórias que estão sendo contadas, não de fora, em uma crítica descorporificada e, desse modo, nos convidam a nos deslocarmos, nos aproximarmos, a olhar desde outros ângulos. O tropeço está justamente nesse movimento. Estamos acostumados com a crítica reflexiva que, olhando para o espelho, reflete a mesma imagem que observa. As figurações não são espelhos. Elas são entidades, criaturas, material semióticas que nos ajudam a complexificar o modo como sentimos e aprendemos diferentes dimensões do mundo. Elas afetam nosso sentido, permitindo que fiquemos atentos a problemas concretos. Por isso, as figurações também não são inocentes. Elas coletam esperanças e medos, e mostram possibilidades e perigos. As aglutinações ou grupos de parentesco que as figurações formam percorrem linhagens que estão acontecendo com o objetivo de desfamiliarizá-la e propor uma nova reconfiguração, que também não é inocente, nunca. Existe uma forte conexão entre quem analisa e escreve e objeto da escrita e as figurações produzidas. As implicações desses vínculos devem ser escavadas, pois esses vínculos são apenas um modo de estar no mundo, e é importante entender por que essas aglutinações estão sendo feitas e não outras. Para fechar esse manual, compartilho algumas perguntas que podem te ajudar a criar o seu próprio álbum de figurinha da parentada. As perguntas abaixo podem ser colocadas para cada configuração que você estiver elaborando, para ajudar com que elas ganhem corpo, que sejam encarnadas. Primeira pergunta, você habita essa figuração? Como? Segunda, para onde ela te fez viajar? Terceira, como é o mundo que essa figuração mapeia? Quarta, qual o tempo e espaço dessa figuração? Bom divertimento! Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.